2019 é o ano. Beat louco, Denis Villa, Maurício DTS, A286, Bagua Records, rap legítimo. DJ Kaique. Vejo vadias e canalhas ao redor querendo ser primeiro. Filho da puta por dinheiro, fode o mundo inteiro. Na covardia meus demônios vêm atrás de mim. Tô preparado que se foda eu vou até o fim. A madrugada é fria e nunca foi diferente. Calor do fogo queima mesmo sem ver você sente. Garoa fina molha a alma e quem vê na maldade não vai fuder o sobrevivente de vários debates. Poucas ideias pros cuzão que correu do meu lado. Lobos na pele de cordeiro, arrombados. Preparas, diz que diz, sou quem eu sou e o que eu fiz. No seu momento mais difícil eu te fiz feliz. Não vá chorar, aperte o cinto, eu fiz a minha estrada. Pedi seguro pros malandros, não resolve nada. Eu sei quem você é, sei o que fez, o que foi lá. Mas fake que é invasão, a Bagdá. Víbora no chão é bote, máscara, Slipknot. Tenta sorte sem futuro, escariotes. Um brinde falso foi erguido e você veio ver. Mas é covarde, o seu drink eu não vou beber. Aqui ninguém é bom, doidão. Fim de safado. Aqui é no bigode, vale o que quiser. Se tiver sorte, o exemplo tá aqui. Se liga só, vale o que quiser. Maurício DTS. Olha pra mim, você não vê, eu continuo mesmo. Na cena, na rua, no rap, o mesmo endereço. Ganhei o Oscar de roteiro mais original. Porque o rap que eu canto ainda é real. É, já vi mais ligas, plantando intrigas. Nós é tudo a mesma fita, por que tantas brigas? A rotina é insana, fulanas, fudendo por famos, bacanas, bagana, pulgana de quebra, ainda tem os cana. Tá assustado, fique em casa, vai pedir arrego. A rua cobra, eu também cobro, isso não é segredo. A quem me ensinou, eu vou respeitar pelo amor. Eternamente grato, pois a rua foi meu professor. Que me garante, me atesta bem mais que o Imetro. Minha palavra, minha conduta é andar pelo certo. Você não é do criador, vai ficar à esquerda. Pois só quem é, segura os bangs que escreveu nas letras. A vida passa e mais um verme eu vejo na janela. Só não esquece que quem é não gela. Um brinde falso foi erguido e você veio ver. Sua bandeira branca eu rasgo, então vai se foder. Aqui ninguém é como doidão. Fim de safado. Aqui é no bigode, vale o que quiser. Se tiver sorte, o exemplo tá aqui. Se liga só, vale o que quiser. O exemplo tá aqui. Se liga só. Atrás dos personagens vi mais vaidade que consciência. Os que prega união e até no irmão vê concorrência. F, cês vão ouvir falar de mim, pode pá. Só que o que fiz pelos cuzão também esqueceram de te contar, né? Que é vaso ruim de quebrar, santo forte. Com a paciência de um deus e o silêncio da morte. Conjugando prazer em negócio, em submisso, intrínseco. Sem negócios com o inimigo é coroa ou forca. Glória ou vergonha, vida ou morte. E na minha mesa, só quem comigo passou fome. Tipo Bukowski, que teve pra não enlouquecer. Podem me impedir de viver como homem, não de morrer. A pampa de buchicho, tô pelos progressos. Não se empolga, não é disso, cês não merecem um verso. Que cês quiser, eu quero, não tem dia nem hora. Seu único problema é que o Reinaldo é foda. Toda facada nas costas hoje é familiar. Com peito cheio de ódio, arrancou tua gargalhar. Com nojo expresso no olhar, hostil. Diante as críticas construtivas de quem nada construiu. Adaptada à hipocrisia, tanta negatividade disfarçada de torcida. Vai, vai, tô tipo Rick Royce, rapaz. Incomodando tanto, trampando que até ídolos viram rivais. Aqui ninguém é bom, doidão. Fim de safado. Aqui é no bigode, vale o que quiser. Se tiver sorte, o exemplo tá aqui. Se liga só, vale o que quiser. Maurício DTS, S, S, S.